E eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores, alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay, um espaço onde duas vezes por semana recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados das 12 às 13 horas e às quartas a partir das 2 da manhã. Fica à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay aos sábados a partir do meio-dia e à quarta a partir das 2 da manhã na Antena Web. Quarta-feira à noite. O momento ideal para nos dedicarmos à arte e cultura. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, Juliana Melim leva até si o que de mais importante se passa nos mundos do cinema, música e espetáculo. Fique a saber o que poderá fazer diferente nesta semana, neste espaço informativo de 30 minutos. Arte e Cultura, às quartas-feiras, às 8h30 da noite, com a apresentação de Juliana Melim, aqui mesmo, na Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa, e vestir sempre airosa. No branco véu da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esferas e das touradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Lisboa de ouro e de prata, outra mais linda não vejo, sempre formosa a brincar e a cantar de contente. O teu semblante se retrata no cristalino azul do Tejo. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esferas e das touradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa, e no vestir sempre airosa. No branco véu da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esferas e das touradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. as colinas em volta a bailar. Já se avista um novo horizonte, é uma ilha ao longe a flutuar. Já se avista um novo horizonte, é uma ilha ao longe a flutuar. Mil bandeiras tremulando ao vento, ah, mil flores, música no ar. A alegria me invade o pensamento, quanta gente me importa me esperar. A alegria me invade o pensamento, quanta gente me importa. As colinas unidas em flor, onde a vida é um sonho, uma quimera. Minha ilha, onde existe amor. Minha ilha tem felicidade, tem crianças no sol a correr. Tem amor, alegria e liberdade, lá só entra quem sabe. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Jardim. de uma varanda. É domingo de tourada e a madrugada tão cedo se levanta. E um café se escuta a farra e uma guitarra me diz baixinho: canta que esta cidade tem a vontade de dar-te o seu carinho. Aos olhos dos teus amantes, tu és como antes, minha Lisboa. O teu fado ainda tem fama e em Alfama tu és mais Lisboa. Mil canções já te fizeram, mas não disseram o que és para mim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Aos olhos dos teus amantes, tu és como antes, minha Lisboa. O teu fado ainda tem fama e em Alfama tu és mais Lisboa. Mil canções já te fizeram, mas não disseram o que és para mim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Mas por favor não me deixe pular só. E quando eu tomo um caneco de vinho, se for preciso danço até o rock and roll. Eu tenho um jeito de ser tão animado, e ao meu lado ninguém fica sem dançar. Pois quando canto deixo a tristeza de lado, e nessa hora a alegria é meu par. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem. Eu sem dançar não sou ninguém. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem. Onde não posso dançar, eu lá não fico, pois danço vira desde o dia em que nasci. E quando o resto começa o bailarico, nesse momento a tristeza esqueci. Mas se a guitarra atravessa o meu vira, eu não me importo se o vira-rock virar. O rancho vira no compasso desse rock, pois o que importa nessa hora é dançar. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem. Eu sem dançar não sou ninguém. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem. Eu sem dançar não sou ninguém. Danço puladinho, mas por favor não me deixe pular só. E quando eu tomo um caneco de vinho, se for preciso danço até o rock and roll. Se a guitarra atravessa o meu vira, eu nem me importo se vira rock virar. O resto vira no compasso desse rock, mas o que importa nessa hora é dançar. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem. Eu sem dançar não sou ninguém. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem. Eu sem dançar não sou ninguém. Oi, mexe, mexe, oi, mexe bem. Eu sem dançar não sou ninguém. próxima estação, Antena Web. Senhora, senhora da serra, guia da minha terra, guarda o meu chão. Nossa Senhora, venho aqui de novo, para o meu povo eu peço proteção. Nossa Senhora, senhora da serra, guia da minha terra, guarda o meu chão. Nossa Senhora, venho aqui de novo, para o meu povo eu peço proteção. E mostra a todos os filhos teus, que pelo mundo vão trabalhar, que a saudade que a gente sente nos faz tão presentes, mais do que vivendo lá. Que a saudade que a gente sente nos faz tão presentes, mais do que vivendo lá. Nossa Senhora, Senhora da Serra, guia da minha terra, guarda o meu chão. Nossa Senhora, venho aqui de novo, para o meu povo eu peço proteção. Nossa Senhora, Senhora da Serra, guia da minha terra, guarda o meu chão. Nossa Senhora, vem aqui de novo, para o meu povo peço proteção. E com amor chegaremos lá, que a fé é a força do coração. Que o povo é grande, mas só é forte, se tem no peito a bandeira da nação. Que o povo é grande, mas só é forte, se tem no peito a bandeira da nação. Nossa Senhora, Senhora da Serra, guia da minha terra, guarda o meu chão. Nossa Senhora, vem aqui de novo, para o meu povo peço proteção. Nossa Senhora, Senhora da Serra, guia da minha terra, guarda o meu chão. Nossa Senhora, vem aqui de novo, para o meu povo peço proteção. E mostra a todos os filhos teus, que agora é hora de união. De cantar juntos, dançarmos juntos, é uma festa ver o povo dar a mão. De cantar juntos, dançarmos juntos, é uma festa ver o povo dar a mão. Nossa Senhora, Senhora da Serra, guia da minha terra, guarda o meu chão. Nossa Senhora, venha aqui de novo, para o meu povo eu peço proteção. Nossa Senhora, Senhora da Serra, guia da minha terra, guarda o meu chão. Nossa Senhora, venha aqui de novo, para o meu povo eu peço proteção. Da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Aos sábados de manhã, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Meia rotação. Um espaço para recordar sucessos de outros tempos, entre 1887 a 1955. Meia rotação. Todos os sábados às 11 da manhã, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web. É Néctar Zero. Sábados, 2 da manhã, na Antena Web. Doente por música, a Antena Web tem uma terapia para si. Todas as terças-feiras, às 10 da noite, Gonçalo Borges leva-o numa viagem de 60 minutos pelo jazz, funk, trip-hop e outros estilos musicais. Terapia, com a apresentação de Gonçalo Borges, às 10 da noite, todas as terças-feiras, na Antena Web. Seus braços castanholas para o ar. Quando eu vi, já entrei na dança e não sei como parar. Quando eu vi, já entrei na dança e não sei como parar. Oh, como uma vez tão girinha, nunca vi coisa igual. Oh, como uma vez tão girinha, nunca vi coisa igual. Dança, dança ligeirinha, o virá de Portugal. Dança, dança ligeirinha, o virá de Portugal. Quando ela para, se acabar, quando levanta, todo mundo quer dançar. Sua alegria parece não ter mais fim. Eu queria ter um dia dançando só para mim. Eu queria ter um dia dançando só para mim. Oh, comadre, é tão girinha, nunca vi coisa igual. Oh, comadre, é tão girinha, nunca vi coisa igual. Dança, dança ligeirinha, o virão de Portugal. Dança, dança ligeirinha. Quem me vê nos domingos a bailar até imagina que o que eu quero é só dançar. Mas a verdade é que no meio do salão, junto daquela cachofa, eu perdi meu coração. Junto daquela cachofa eu perdi meu coração. Oh, comadre, é tão girinha, nunca vi coisa igual. Oh, comadre, é tão girinha, nunca vi coisa igual. Dança, dança ligeirinha, o virar de Portugal. Dança, dança ligeirinha, o virar de feitiço pelo ar a tarde inteira. Abre um sorriso, está de volta à brincadeira. Calças, chinelas, põe tua saia rodada. Vem comigo pra calçada que a banda vai passar. Ai, adeus, tristeza. Ai, adeus, tristeza. Tira lá teu chale negro, sai de trás desta janela. Hoje é dia de alegria, vem viver que a vida é bela. Há uma caneca que anda de mão em mão. Há uma alegria dentro do meu coração. Cantem comigo, companheiros de noitada, que a tristeza não é nada, hoje a banda vai tocar. Teu chale negro sai de trás desta janela. Hoje é dia de alegria, vem viver que a vida é bela. Bella. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Esquece a ilusão que um dia regressar.

ter outra vez 20 anos. Ai, como eu era, como te amei, santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos à espera da luz que vinha dos teus beijos que eu dava. Ai, como quem morde rosas, como te esperava na vida que então vivi. Quem dera ter outra vez desengano, ter outra vez 20 anos para te amar outra vez. Não me envergonho saber que existe um ser tão mau e ruim. Tu que eras o ombro para o meu sono, melhor que havia em mim. Ai, como o tempo pôs neve nos teus cabelos. Ai, como o tempo as nossas vidas desfez. Quem dera